Este é o Segurança Legal, episódio 125, gravado em 17 de maio de 2017, o WannaCry. Neste episódio, falamos junto com Fábio Solini sobre os detalhes do ataque mundial envolvendo o ransomware WannaCry. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com, e também, não podemos nos esquecer, no iTunes. Né? Você pode, aqueles que nos acompanham pelo iTunes, também podem fazer, e sugerimos que faça sua avaliação e seu comentário para que o nosso podcast se destaque. Inclusive, ele está se destacando lá no iTunes, né, Vinícius? Sim, ele tem sido colocado quase mais em evidência lá pela própria loja. É. Graças a vocês, nossos ouvintes. Graças aos ouvintes que nos acompanham por lá. Muito obrigado. Todos esses links vocês encontrarão lá no site www.segurançalegal.com. Eu quero mandar um abraço aqui também, Vinícius, antes da gente iniciar, para o pessoal da WIH Soluções em TI, aqui de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Eles nos fizeram um gentil convite para que a gente fizesse uma palestra de conscientização, uma palestra de forma geral assim, sobre segurança da informação e proteção de dados, num evento que eles estavam promovendo lá na empresa deles para os seus próprios clientes. Então, a gente pôde lá falar com eles. A WIH é uma empresa que lida com infraestrutura, hospedagem e também terceirização, né, de soluções em TI de uma forma geral. E foi um debate muito proveitoso, né? Foi logo na semana passada, que envolveu o ransomware WannaCry. Então as pessoas estavam curiosas para saber um pouco mais sobre isso também, e a gente também falou sobre isso lá. E aí fica até para as empresas, você, empresário, sim, você que tem uma empresa, quer levar o Segurança Legal para o evento da sua empresa, ou até para um evento acadêmico, se for o caso de uma instituição de ensino superior. Fique à vontade, nos demande aqui que a gente também pode apoiar você aí no evento da sua empresa ou da sua instituição de ensino. Certo, Vinícius? Certo, perfeito. Inclusive, aproveitando, eu vou só em nome, né, agradecendo ao Rodrigo, ao Eduardo e ao Vinícius, claro. Lá da WH. Uhum. Né? A gente agradece a todos os colaboradores lá deles que também estiveram conosco no sábado, depois que a gente fez um momento fechado lá para os colaboradores deles, né? Uma oficina lá relacionada à segurança. Tá? Então, um forte abraço aí para todos. Foi muito legal, muito agradável. Nos receberam muito bem lá. Um abraço para todo o pessoal da WIH. Bem, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 14 minutos e 3 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 27 minutos e 58 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. O primeiro contato é o Júlio Silva, que deixou um comentário lá no episódio 123, Infiltração Policial na Internet. Perfeito, vamos lá. O Júlio Silva nos diz o seguinte: sobre o tema, o que vocês acham da interceptação de dados ao invés da invasão do sistema do investigado? Uma espécie de grampo, mas na rede de dados e não no telefone. A lei cobre isso hoje? Se sim, é necessária autorização judicial? Sim. Sim, é o ideal. Sim, a lei cobre isso. Né? Isso é interceptação telemática. E sim, é necessário autorização judicial, né, Guilherme? Sim. É, a lei 9296 que estabelece, inclusive. É a mesma lei que trata sobre interceptação telefônica. Que também trata sobre interceptação telemática. O problema todo, Júlio, e aí essa discussão é com relação à invasão do sistema do investigado, é que com o uso de criptografia, a interceptação está deixando de ser uma alternativa eficaz. Né? Uhum, sim. Ela deixou de ser eficaz porque você captura, mas é um monte de dado criptografado que não tem utilidade. Então, esse é o problema. Por isso que se fala da questão da invasão do sistema do investigado. É, exatamente isso. Outro ponto que me atentei à lei foi referente às considerações sobre se um policial infiltrado poderia ou não enviar, por exemplo, uma imagem de pedofilia durante a ação de infiltração, com o fim de ganhar a confiança ou algo assim, né? Ganhar a confiança da quadrilha ou do criminoso que está investigando, né? Uhum. Guilherme? É, seriam duas situações aí. Uma primeira que a doutrina aí, o pessoal que escreve sobre o processo penal já se posiciona mais ou menos nessa possibilidade, né, de você enviar material pornográfico para conquistar a confiança, desde que isso seja antecipadamente autorizado pelo juiz, ou seja, seria necessária uma ordem judicial específica para fazer isso. Eu discordo um pouco dessa possibilidade, até porque ela começa a tocar numa figura que a gente chama de flagrante preparado, ou seja, você cria determinadas condições para que alguém cometa um crime e aí você prende ela. É, basicamente, isso não pode ser realizado para você prender alguém. Você se preparou, você criou condições, praticamente induziu a pessoa a cometer um crime. Então, tem que se ter muito cuidado ao fazer esse tipo de ação para não comprometer a própria operação policial. Agora, uma outra coisa, que é o que ele coloca logo adiante ali do artigo 13 da lei da 12.850, que é que você não pune o crime quando o agente infiltrado precisa cometer um crime para exigir uma conduta diversa, né? Mas mesmo assim, precisa haver uma... Tem que se ver qual foi o crime cometido e para saber exatamente se não haveria a possibilidade de não poder cometer aquele crime, entendeu? Tipo, se o disfarce dele for descoberto, se ele não cometer aquele crime ou se ele puder correr um risco de vida. Então, haveria uma certa margem aí para um cometimento de crimes pelo agente infiltrado. Agora, tudo isso é exceção da exceção da exceção. Não é uma coisa que deve ser generalizada, assim, é uma coisa que o Estado já está saindo um pouco ali da atuação dele e entrando em uma área um tanto quanto pantanosa, assim, no que diz respeito a essa questão de cometer crimes, por exemplo, que é algo bem complexo, né? Não é simples de resolver. Bom, e ele continua. Grato, parabéns pelo programa, comecei a acompanhar recentemente e realmente tenho gostado muito. Ah, que bom, Júlio, que bom. Continue conosco. Continue conosco. Bem, a próxima mensagem, então, Vinícius, vem lá do Jefferson Macedo. Exatamente, o Jefferson nos diz o seguinte: olá, Guilherme, Vinícius e Assolini, como vão? Há algum tempo finalizei minha maratona do Segurança Legal e agora convivo com a ansiedade de aguardar 15 dias para um novo episódio. Também, né, foi gastar os 120 e poucos episódios numa tacada só. Deveria ouvindo um pouquinho mais. Isso, vai esticando. Mais moderado. Vai assim. Esticando. Mas que bom que você ouviu todos. Muito obrigado. É, muito obrigado pela audiência. Né? Em linha com o episódio 123, gostaria de indicar aos ouvintes o livro Investigação Digital em Fontes Abertas, das brilhantes autoridades Alessandro Barreto, Emerson Vendi e Guilherme Caselli. Conteúdo é sensacional para quem tem algum envolvimento com a metodologia OSINT ou qualquer tipo de atuação em inteligência cibernética. Aproveito para agradecer mais uma super dica de vocês. Há pouco concluí a leitura do livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Ah, que joia! E já sinto diferença na forma como leio e absorvo algum conteúdo. Obrigado. Ah, que bom, não, Jefferson, que não. Bom. É um livro que a gente não cansa de indicar, né? Que é o Como Ler Livros. Como Ler Livros, Mortimer Adler. É um livro aí de 1970 e alguma coisa, se não estou enganado. Reeditado pela E-Editora aqui no Brasil. Isso. Uma edição muito bonita. Traduzida, né? Traduzida. É. Então, muito legal. Por último, por favor, coloca por favor em letras maiúsculas, que tal aquele episódio maroto sobre ICS/SCADA e comprometimento de dispositivos industriais expostos na internet? Hein? Escreve. Abraço e continue com esse trabalho fantástico. Ah, Jefferson, a gente está horas para fazer um episódio sobre esse assunto. A gente tem também um episódio solicitado por um ouvinte, que é o de resposta a incidentes, né, Guilherme? Uhum, mas as coisas meio que se atropelam às vezes e a gente, como a gente gosta de estudar cada um dos assuntos, né, não só falar naquilo que a gente tem de memória, mas a gente gosta de se aprofundar, cada um desses temas demora um pouquinho para sair, mas vai sair, tá? Vai sair, mas mais tarde sai. E só uma observação sobre esse livro que ele citou aqui do Investigação Digital em Fontes Abertas. O Emerson Ventes, nosso amigo aqui, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu trazer ele no podcast, mas ele é um delegado aqui do Rio Grande do Sul, foi o titular da primeira Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui do Rio Grande do Sul. E hoje, né, um delegado muito competente e tal, sempre se destacou no trabalho dele. Hoje ele é chefe de polícia aqui aqui do Rio Grande do Sul. Uh-huh. É, né, e tá um pouco afastado assim, sobre essa questão, mas não abandonou de forma alguma esses estudos, né? Até porque ele é especialista nessa área também. Eu também indico o livro dele. Ele tem um outro livro, Vinícius, que é o Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de Investigação, que ele escreveu junto com o Igor Vinícius Jorge, também um outro livro da mais ou menos nessa mesma linha, assim, mas com outros aspectos não tão focados quanto esse outro que ele citou. Esse eu tenho, esse que ele falou eu ainda não tive. Em breve vai ser uma das minhas próximas aquisições. Aí. Bem, então, muito obrigado, Jefferson. E o próximo é o Marcos Avelino, que nos enviou essa mensagem aqui por e-mail, Vinícius. Isso, ele nos diz: bom dia, amigos. Sou analista de infraestrutura de uma empresa com foco em transporte. Enfrentamos diariamente diversos problemas de segurança e descobri o podcast procurando informação sobre o assunto na internet. Se tu tem problema de segurança, Marcos, pode contar com a Brown Pipe. Para consultoria. Acompanho há pouco tempo e tenho gostado muito da forma com que o Segurança Legal aborda os assuntos. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido. Me ajuda muito no dia a dia dos trabalhos envolvidos na área de segurança. Ah, que bom, legal. Ótimo. Legal. É. Gostaria de sugerir assuntos para que sejam debatidos a fim de aumentar o conhecimento sobre estes. Redes Wi-Fi corporativas abertas. Qual é o impacto para as empresas que têm redes Wi-Fi abertas a visitantes? O que pode acontecer com a empresa que disponibiliza uma rede aberta sem controle de quem está acessando? Caso alguém cometa um crime na internet, a empresa poderá ser penalizada? Olha, um assunto legal que a gente pode trazer aí, Guilherme. É, eu gostei desse assunto que ele colocou, porque é uma coisa bem focada, assim. Embora a gente já tenha falado um pouco sobre isso lá no episódio número 45, 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa, lá em 7 de março de 2014. Um pouco, assim, né? Não diretamente. Mas eu gostei muito desse tema. Eu acho que dá pra fazer. Vai chamar bastante atenção, assim, porque é uma dúvida realmente que as pessoas têm. Dá até pra falar de alguns ataques possíveis aí na... Ah, sim, claro. Em alguns erros aí que são cometidos na instalação desse tipo de rede. Mas perfeito, acho que é um bom tema e relativamente fácil da gente gravar. Regulamentação de empresas, ele continua, né? Regulamentação de empresas quanto ao acesso à internet. Modelos de documentação de empresas quanto ao acesso à rede corporativa, o que pode e o que não pode, e ainda quais as penalidades legais arbitradas aos funcionários que entrarem em desacordo com essa política empresarial. Se possível, o apontamento de modelos que possamos seguir. É um outro tema interessante bem também. Bom, muito bom. Bastante. Bem na tua área aí, Guilherme. Até para trazer convidados aí. Exatamente. E ele nos agradece a atenção, nós que te agradecemos, Marcos, pela audiência, por estar nos acompanhando, e que bom que a gente colabora aí para aumentar os teus conhecimentos, tá? Legal. E esses dois itens, esses dois assuntos que tu nos indicou aqui são relativamente tranquilos de nós gravarmos, né, Guilherme? Dá para deixar aí na engatilhada aí para a gente gravar nos próximos episódios aí sobre esses temas. Certo. Muito obrigado, Marcos. Bem, então, agora, nesta edição agora do Segurança Legal, Vinícius, nesse episódio, o Fábio Solini vai participar conosco aqui da segunda parte. Então, a gente já convidou o Fábio para fazer o resumo de notícias junto conosco, né? Que é uma coisa que nem sempre a gente pode fazer, a gente se segurou um pouco, né, Vinícius? Porque se a gente ficar discutindo, nós três começando a discutir sobre esses temas, a gente segue a manhã inteira conversando, né? Mas a gente se segurou um pouquinho e depois da vinheta a gente vai fazer junto com o Fábio Solini o resumo de notícias desta última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem, então estamos de volta aqui, dessa vez ao vivo, não tão ao vivo para aqueles que ouvem, mas ao vivo para aqueles que gravam, junto com o nosso amigo Fábio Assolini. Tudo bem, Fábio? Como é que está? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Muito bom tê-lo aqui, a gente sempre grava em momentos separados, então eventualmente a gente consegue ajustar as nossas agendas aí para gravar todos juntos. E vamos aproveitar a presença do Fábio já para começar no seu resumo de notícias aqui, né, Fábio? E a primeira notícia foi uma questão que envolveu um phishing no Google Docs que me chamou bastante atenção. Ele chegou até mim e quando eu vi, eu confesso que eu balancei, viu? Fiquei pensando, assim, tive que pensar um pouco para não cair nesse phishing. Então foi muito bem feito, né? Sim, essa campanha de phishing massivo atingiu usuários do Google Docs do mundo todo. Ela chegava com uma notificação por e-mail e muito similar à notificação que o Google Docs envia para os usuários quando um documento é compartilhado. E isso enganou muita gente, porque o link que constava nesse e-mail malicioso era o link verdadeiro, apontando realmente para a página do Google Docs, né? Mas no momento que o usuário clicava no link, ele era direcionado para uma página onde um web app solicitava uma permissão de acesso ao perfil da vítima. E caso a vítima autorizasse, esse web app acessaria os dados do perfil dessa vítima, mensagens de e-mail e contatos, né? Usando para isso as APIs que o Google oferece num tipo de autenticação que nós chamamos de OAuth, que é interessante esse tipo de autenticação, porque ela dispensa o uso de soluções de dupla autenticação, né? O chamado two-factor, que é recomendadíssimo que os usuários tenham isso no seu perfil. Essa solução OAuth, ele é usado pelo Facebook, Google, Twitter, Hotmail, né? E aí basta com que a vítima dê acesso, né, ou permita o acesso desse web app ao seu perfil para que ele possa ler os seus dados. O Google anunciou que cerca de 0,1% dos seus usuários foram afetados. O Google tem 1 bilhão de usuários, né? Uhum. E mesmo que seja 0,1%, o número de usuários afetados foi grande. Uhum. E depois de alertado, o Google desativou o golpe, bloqueou o ataque que distribuíam as páginas, mas foi um ataque que atingiu muita gente num período muito curto de tempo. Esse chamou bastante atenção mesmo, né? O que está acontecendo lá pela França, Soline, na campanha eleitoral deles? Pois é, nós tivemos na campanha eleitoral do presidente eleito na França, foi divulgado amplamente pela imprensa, que eles sofreram ataques cibernéticos e vazamentos 2 dias antes da eleição, né? Uhum. Hackers publicaram um pacote lá com supostos e-mails que teriam sido vazados dos membros da campanha do Emmanuel Macron, que foi o presidente eleito na França. Sim. Nesse pacote havia claramente mensagens de e-mail legítimos que foram trocados entre os membros da campanha, mas também havia mensagens que foram claramente manipuladas, fabricadas, né? Para parecer verdadeiras. Então, por exemplo, havia lá nesse pacote um PDF com um e-mail lá de supostamente um pedido de compra de drogas, né? E dava para ver claramente que aquilo foi fabricado, né? A Trend Micro, que é uma empresa de segurança japonesa, eles publicaram alguns dias antes da eleição na França que eles encontraram indícios de ataques feitos por um grupo de ciberespionagem chamado APT-28. Esse grupo aí estaria por trás desses ataques, e a Trend Micro encontrou vários domínios de phishing que foram usados em ataques contra os membros da campanha do Emmanuel Macron, né? Uhum. Não se sabe efetivamente quem são os responsáveis por trás desse ataque, né? Sabe-se que são hackers que são, de certa forma, patrocinados por governos, porque quando a gente tem a PT no meio, a gente sabe que tem agência de inteligência e governos no meio. E aí a gente... É outro incidente que demonstra que um cyberataque pode influenciar no resultado de uma eleição, né? Uhum. Depois que a coisa foi investigada, tornou-se público um fato muito interessante. Os coordenadores de TI da campanha de Macron, eles usaram honeypots e contas de e-mails falsas na tentativa de enganar os hackers que estavam atacando a campanha. Então houve uma contra-inteligência aí, uhum, por parte da campanha do Macron. E a verdade é que no final o resultado desse vazamento dos cyberataques foi quase nulo, né? Isso não comprometeu o resultado das eleições francesas, ainda bem. Talvez até pela própria imagem dele, né, que ele está muito querido pela imprensa e até na própria Europa, que foi uma coisa diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, né, que o próprio Trump já tinha toda aquela carga, e a Hillary também. Então parece que lá a coisa pegou um pouco mais, mas é uma tendência meio perigosa, hein, né? Exato, e os vazamentos que atingiram a campanha da Hillary Clinton nos Estados Unidos, eles foram feitos muito antes da eleição, né? Então, houve um tempo para que a imprensa digerisse isso, né? É. E esse vazamento ocorrido na França, ele ocorreu 15 minutos antes da lei da mordaça. A gente sabe que a partir de determinado momento a imprensa não pode mais noticiar, uhum, antes da eleição, né? Eles têm que manter algum silêncio lá sobre, para não influenciar o processo. E esse vazamento ele ocorreu 15 minutos antes do prazo, né? Uhum. Para entrar essa lei da mordaça lá no país, onde o pessoal não poderia mais falar, né? Então o impacto foi bem baixo. Foi reduzido. E não influenciou o resultado. É. Bom, um bom resumo de notícias, Assolini, tem que ter vazamento de dados, né? É verdade. Tem que ter vazamento de dados. Nós vamos registrar dois vazamentos ocorridos aí no mundo. O primeiro deles envolve dados de cidadãos da Índia. 130 milhões de dados biométricos de cidadãos da Índia foram vazados. Nome, data de nascimento, documento, número do documento de identidade nacional. E o que assusta mais, fingerprint, que é o dedo, né? Quando você... a marca do dedo, né? E também íris, scan da íris do olho, né? O governo tem esses dados armazenados dos cidadãos da Índia, e esses dados foram vazados de diversos sites do governo indiano. Nós sabemos que as senhas podem ser mudadas, mas dados biométricos não podem ser mudados, né? Uma vez vazados, esses dados podem ser usados, tem um potencial muito grande para fraude financeiro, roubo de identidade e outros problemas mais, né? Mas esse não foi o único incidente. No Canadá também houve um incidente atingindo a maior empresa de telefonia do país, a Bell. Foram 1,9 bilhão de dados de clientes vazados, nomes, telefones, e-mail. A empresa, claro, comunicou a todos os seus clientes e disse que estaria tomando medidas para diminuir o impacto desse vazamento. A empresa não detalhou quem estaria por trás do ataque. No anúncio público que eles fizeram, eles disseram apenas que foi um ataque hacker, que foi um ataque feito por criminosos. Que resultou aí desse vazamento de informações. E aí eu me pergunto se tal vazamento ocorresse no Brasil, se a empresa brasileira teria a honradez de avisar os seus clientes. Exatamente. É isso que, isso que eu ia colocar, Solino. Ela não deu detalhes, mas pelo menos ela veio a público, admitiu o problema, notificou os seus clientes, né? Que é o que a gente espera que seja feito, né? O Canadá possui um sistema de proteção de dados, né? O Brasil não, né? Essa é a diferença. Claro que você também tem questões éticas aí envolvidas, formas de trabalho das empresas, mas uma lei como lá tem certamente ajudou nisso, né? Sim. E a Microsoft, o que aconteceu lá com o Windows Defender, Assolini? Pois é, um pesquisador do Google, famoso pesquisador do Google, Tavis Ormandes, ele anunciou na sua conta do Twitter que ele e outra pesquisadora do Google Project Zero encontraram uma falha grave no Windows Defender. O Windows Defender é o antivírus padrão da Microsoft que vem instalado nas versões mais recentes do Windows, né? O Tavis Ormandes, ele é famoso, um famoso caçador de bugs. Ele já encontrou vários zero days aí em vários softwares de segurança, inclusive. E ele publicou numa sexta-feira que ele encontrou um RCE, que é uma falha que permite a execução de código remoto, né? E que essa falha atingia aí várias versões do Windows, né? Essa falha, depois foi revelado que ela estava presente no Malware Protection Engine do Windows Defender, né? E ele anunciou isso numa sexta-feira, e aí começou, claro, as especulações, né? Muita gente criticou o Tavis por fazer isso, mas o mais impressionante foi que a Microsoft deve ter recebido esse report, né? Na sexta-feira, na segunda-feira, portanto, 3 dias depois, a Microsoft já soltou uma atualização crítica para corrigir a falha, né? Para corrigir essa falha, o impacto foi nenhum, né? Não houve nenhum impacto, essa vulnerabilidade não foi usada em ataques. E demonstrou aí como a Microsoft, o pessoal da Microsoft teve que trabalhar no fim de semana para corrigir essa falha, que foi distribuída através de um simples update aí do Windows Defender, né? Questões envolvendo update aí ainda falaremos sobre isso hoje um pouco mais tarde, né, Assolini? Sim. E por último, uma notícia, essa é bem preocupante aí, que andou, que atingiu alguns notebooks feitos pela HP, né? É verdade. Olha, acho que o pior cenário é quando você tem uma ameaça de segurança pré-instalada, né, por padrão, em um hardware que você compra, né? Foi descoberto um keylogger atingindo quase 30 modelos de notebooks produzidos pela HP desde 2015, né? A HP publicou semana passada uma atualização para corrigir essa falha, né? tratavam-se de dois programas que vinham instalados por padrões nesses notebooks da HP, e esses programas, eles basicamente tinham funções de keylogging e eles armazenavam tudo que era digitado no notebook em arquivos de texto, né? Uhum. Ou seja, eram realmente verdadeiros keyloggers, né? Esse problema foi encontrado por uma empresa de segurança da Suíça, que publicou um artigo bem completo, né, com todos os modelos, onde estava exatamente a falha. E para os nossos ouvintes, eu vou deixar lá no nosso site um link onde tem a lista de todos os modelos, todo o ano de fabricação, tudo dos notebooks onde esse problema foi encontrado, né? A HP, já por seu lado, a HP explicou que esses programas faziam parte de um pacote de testes de um driver de áudio. Tá bom. Isso era usado na produção e que de alguma forma foi esquecido no sistema. E claro, isso não deveria ter sido vazado, isso não deveria ter sido deixado no sistema, sim, né? Sim. E aí eu recomendo, quem tem notebook da HP, recomendo a atualização, né? É. E outra recomendação também muito boa é, se você ganhou um notebook novo ou comprou um notebook novo, faça a instalação do zero, né? Formate o sistema e reinstale o sistema operacional, porque geralmente os fabricantes de notebook colocam muita porcaria, né? Muito software que você não vai usar no notebook, e o mais recomendável é isso, para que você faça uma instalação limpa e instale os softwares que você realmente vá usar. Uhum. Eu assino embaixo. E tu, Vinícius? Não, sem dúvida. Eu acho que toda a minha vida eu fiz isso com uma máquina nova. Inclusive, quando a máquina vai... meu desk, duas vezes já foi para manutenção, né? E ele volta, eu mando zerado, né? E ele volta instalado, né? Eu zero tudo de novo, não quero instala nem saber. De novo. E tem um detalhe, esse problema que o Assolini levanta, né? Do estágio de desenvolvimento, testes, não apenas de hardware, né? Mas de software. É muito comum ficarem artefatos lá dentro que são utilizados apenas, que deveriam ser utilizados apenas no momento na etapa de desenvolvimento, né? Sim. E esses artefatos acabam sendo esquecidos lá dentro. E acabam depois sendo vetores aí de invasões e coisas desse gênero. Sim. Tem bastante software keylogger... que vai parar no. Mas keylogger não tem muito a ver com driver de áudio, né? É, com driver de áudio não, a não ser que tu queira fazer um sonzinho quando aperta a tecla. Bom, então, pessoal, agora vamos dar seguimento ao nosso assunto principal depois da vinhetinha de fim do resumo de notícias e da troca de música aqui, que isso é muito importante, né? Já voltamos. Essa última semana, a imprensa toda foi tomada de uma grande preocupação, né? Saiu em tudo que é jornal, até o Jornal Nacional falou sobre isso, que foi um novo ransomware. Chamar de WannaCry, tá correto, Assolini? Tá correto, é o nome que a imprensa adotou. Uhum. O outro nome também usado é WannaCryptor. Inclusive, na janela do ransomware... na parte superior, né, tem o título, né, da janela, está escrito WannaCryptor. Mas é WannaCryptor. Os dois nomes são aceitos aí pelas empresas de segurança. A imprensa adotou mais o WannaCry, porque tem todo esse sentido, né, de quero chorar, sim, né? Sim. E demonstra um pouco o efeito aí da praga. E o que exatamente aconteceu, bem em linhas gerais, assim, Assolini, e também dando uma breve explicadinha aqui, porque a gente já falou bastante sobre ransomware lá no episódio 110. Então, se você tem dúvidas, quer se aprofundar um pouco apenas nesse aspecto da questão mais técnica de todo o ransomware, né? Você pode buscar o episódio 110. Mas o que você colocaria aí como introdução aí ao problema, Solino? Sim, o WannaCry, ele é um ransomware, que nós já falamos bastante lá no episódio 110, né? Uhum. Dentro da classificação, dentro das companhias de antivírus, eles são, até então, eles eram considerados como trojans. Uhum. Né? O trojan, para ele se instalar na máquina do usuário, ele requer alguma interação. Então, algum humano tem que interagir ou tem que ser enganado para instalar ele no sistema. Uhum. Né? Ransomware não é um vírus, não é um backdoor. Então, a gente classifica ele como trojan. Tá? Uhum. Interessante aí que o WannaCry, ele é conhecido desde fevereiro. As primeiras versões encontradas do WannaCry não foram agora, elas foram encontradas no mês de fevereiro passado, né? Mas elas tiveram pouco impacto. Ele reapareceu agora em maio com uma novidade, com funções de worm, né? E o que diferencia o WannaCry dos outros ransomware, né? Até quinta-feira passada, todos os ransomware que nós conhecíamos, né, eles eram classificados como trojans. Como eu disse, eles requeriam ou eles requerem a interação de um ser humano para instalar a praga, uhum, né, ou para confirmar a presença da praga no sistema. Agora, o WannaCry, ele é diferente, ele é classificado como o primeiro ransomware. E os worms, dentro da classificação das ameaças, né, eles sempre vão usar vulnerabilidades do sistema e eles não precisam de nenhuma interação humana para se disseminar. Uhum. É tudo automático, tudo que eles precisam é de um sistema vulnerável, né? Uhum. Isso basta para que ele se dissemine. Então o WannaCry, ele vai entrar para os anais da história como o primeiro ransomware com funções de worm, né? Por uhum. isso o impacto dele foi tão grande. Ah, sim. Vinícius? Essa questão que o Asselino coloca é bem importante, porque a gente tem que diferenciar o WannaCry em si, que é o ransomware, né, do vetor utilizado para a infecção, né? Que é isso que o Wesley está falando. Uma coisa é fazer a infecção através, como você colocou, de enganar o usuário, né? E outra coisa é utilizar como vetor uma vulnerabilidade que envolve execução remota de código, que é isso que é a vulnerabilidade explorada. E aí, como código, como carga, que a gente chama como payload desse ataque, é enviado para lá um executável que instala o ransomware, né? Ou seja, ele faz, ele consegue fazer o papel do usuário, digamos assim. Então, a gente tem o vetor, essas duas coisas eu quero separar, inclusive agora no começo, para poder falar depois mais adiante, mas alguns outros detalhes que eu quero colocar. Mas a gente tem duas coisas aí nesse ataque. A gente tem o vetor de ataque, que no caso é uma vulnerabilidade no Windows, né? Depois a gente vai falar mais sobre ela. E a gente tem a carga, né? Até eu estava conversando com o Guilherme antes, eu coloquei o exemplo como um míssil e a ogiva do míssil. Exato. Uhum. A ogiva do míssil é o ransomware, né? Então, é a carga, é o payload que o míssil está levando. E o resto, o corpo do míssil, o foguete, né, a estrutura física dele, é o vetor, né? É o que carrega a carga. Então, no caso desse ataque que aconteceu, a gente está com um foco bastante grande na carga, que é o WannaCry, né? Sim. Que é o que chama atenção, porque é o que criptografa os arquivos, aquela coisa toda, faz com que as pessoas tenham prejuízo efetivamente, é o efeito. E, na verdade, essa carga já é conhecida, como o próprio Asselino já colocou, e lá no episódio 110 a gente gravou sobre isso, né? Sim. Essa carga já é bastante conhecida. Mas o que mudou, o que chama atenção agora é o vetor, o que muda o efeito, a forma da propagação, né? A amplitude da propagação é o vetor utilizado para fazer essa disseminação. Sim, essa acho que é a grande novidade, né? Exatamente. Isso é o que diferencia o WannaCry dos outros ransomware, famílias de ransomware. E se nós formos ver na história recente, os worms com impacto global, eles são cada vez mais raros. Uhum. A Microsoft tem melhorado em muito a segurança do Windows. Nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar da carta que o Bill Gates endereçou à empresa no ano de 2003, pedindo para colocar segurança como prioridade no sistema, porque naquela época a imagem da Microsoft foi muito arranhada por diversos incidentes de worms que afetaram computadores Windows no mundo todo. Uhum. Então, de lá para cá, a Microsoft melhorou bastante a segurança do Windows, e para os senhores terem ideia, o último worm que nós tivemos de alcance global que teve um impacto grande foi em 2009, há 8 anos atrás. Foi o Conficker que, no seu máximo de infecção, ele chegou a infectar 14 milhões de máquinas. Olha, ele circula até hoje. Uhum. Sempre quando o Asselino participa aqui conosco, né, na segunda parte, ele também sempre traz bastante números, né? É interessante, assim, para a gente ter mais ou menos uma ideia e talvez projetar até se não houve um certo exagero da imprensa, assim, né, uma coisa de reagir um pouco de forma psicológica, né? Mas o que já se sabe sobre os números desse ataque, Asselino? Sim, o ataque começou no dia 12 de maio, onde se notou que havia algo errado, né? Nas primeiras horas ele se disseminou para 11 países, tá? Uhum. E aí a gente tem os números que demonstram o cenário, a disseminação do WannaCry. Ele, em 3 dias úteis, ele infectou aí cerca de 250 mil sistemas no mundo. E aí alguém vai falar, como é que vocês obtiveram esse número? Uhum. Fazendo sinkholing dos kill switch. Nós vamos falar de kill switch mais para frente, mas é uma forma que a gente usa para contabilizar as vítimas, né? Uhum. Nós fizemos um levantamento dos ataques na sexta-feira, que começaram primeiro na Europa. Só na sexta-feira nós contabilizamos 45 mil ataques, sendo que 2 mil ataques foram ocorridos no Brasil. Isso só na sexta-feira. Uhum. Tá? Atualmente o Brasil é o sexto país mais atacado por essa praga. Isso são dados da Kaspersky. E aí, tendo um outro dado que corrobora com essa informação, é o Shodan. O Shodan é um Google de buscas, uhum, né? De dispositivos conectados à internet, nossos ouvintes devem conhecer. Sim. O Shodan aponta mais de 46 mil sistemas com SMB expostos na internet, e o que coloca o Brasil aí como o sexto país com mais SMBs expostos a nível global. E isso é importante porque, para se disseminar, o WannaCry vai explorar essa vulnerabilidade no SMB, que nós vamos comentar mais para frente, né? Uhum. A verdade é que é muito difícil você contabilizar o número real de infectados, porque o SMB, ele é muito comum, ou ele é mais comum em ambientes corporativos, e nós sabemos que redes de empresas, elas usam NAT, proxy, e aí é difícil você contar dentro de uma empresa o número total de infectados, né? Porque geralmente os sinkholings, eles contam por IP. Uhum. Um por IP, mas naquele IP, de repente, eu tenho 20, 30, 50 computadores, né? Uhum, e falando pode ser mais, hein? Sim, pode ser mais, exatamente. Uhum. Então, esse número de 250 mil, ele é número aproximado, né? E falando de resgate, o ransomware pede $300, né? Uhum. E depois, se você não pagar o resgate, depois de 3 dias, ele vai dobrar para $600, valor a ser pago em Bitcoin, uhum, né? E interessante que o pedido de resgate, ele vem aí escrito em várias línguas, inclusive português do Brasil. Exatamente. Tem que ser, né? Imagina. Tem que dar suporte para global, não vai infectar global, tem que dar suporte global, ora. Exato, são 28 idiomas. E claro, eles usaram um tradutor automático. Se você lê o pedido de resgate em português, você vê que tá meio estranho o texto, né? Apesar de toda essa distribuição aí nos primeiros dias, né, a quantidade de sistemas afetados, o lucro deles foi muito baixo, porque nós encontramos o pagamento em Bitcoin. Nossos ouvintes sabem que todo o pagamento, todas as movimentações de Bitcoin, elas são públicas, são lá registradas no blockchain, né? Sim. Esse grupo utiliza 3 carteiras Bitcoins públicas que se conhece, e monitorando o que essas 3 carteiras bitcoins receberam até o momento que nós estamos gravando esse programa, eles receberam 287 pagamentos, o que dá um total de 43 bitcoins, o que totaliza $79 mil. Uhum. E aí a gente comentava sobre isso antes, né, Soline e Vinícius. Parece que não foi um ataque tão bem sucedido assim, e o Assolini mesmo colocou, já houve outros ataques, né, de ransomware em que se conseguiu valores mais altos ainda. O pessoal, né, foi meio afoito, né? Os atacantes foram meio afoitos aí. Exato. Eu tenho uma teoria, eu acredito que assim, o alarde que foi feito na imprensa, e também por vários pesquisadores de segurança, gente falando publicamente, não paguem o resgate, eu acredito que isso teve um impacto, né? As pessoas que foram vítimas disso não pagaram, então o, lucro deles foi bem baixo. E o paciente zero nessas discussões aí de quem foi o primeiro infectado, a gente vê com filme e tal, né? O pessoal tentando descobrir qual foi o paciente zero. Exato. Você conseguiu alguma coisa nesse sentido ou não? Infelizmente não. Nós não sabemos quem foi o primeiro infectado, não sabemos por onde o ataque começou, porque entende-se que essa primeira vítima, né, esse paciente zero, ele foi infectado de alguma forma. E aí todo mundo queria saber como. Algumas empresas de segurança chegaram a afirmar que foi por e-mail, outras disseram que foi por um ataque web, mas a verdade é que ninguém tem certeza disso, ninguém tem evidências suficientes para provar que foi da maneira A ou B. Mas um dado interessante, pelo menos aqui no Brasil, né, a coisa estourou quando houve a notícia de que a Telefônica havia sido infectada por um ransomware, né? E executivos da Telefônica afirmaram que dentro da rede deles, essa infecção começou através de máquinas externas, portanto, máquinas de funcionários conectados via VPN. Então, isso chegou até a rede principal deles através de máquinas conectadas via VPN. Já que você falou na Telefônica, né, ao redor do mundo foram muitos as empresas e instituições que foram afetadas, né? Eu ontem estava lendo uma notícia que no Reino Unido, o NHS, né, que seria o National Health Service deles, nessa instituição, nesse órgão governamental, 90% dos computadores ainda usam o Windows XP, né, que a gente sabe que já não é mais atualizado. Até a Microsoft, com o WannaCry, a Microsoft fez uma atualização para o XP também, né? Sim. Ou seja, excepcionalmente, eu imagino, porque já não estava mais sendo atualizado, né? Já tinha dito que tinham parado de suportar já faz algum tempo. Não lembro mais, irmão. Já faz mais de ano, com certeza. Não, faz anos, né? Vários anos, né? Sim. E atacou também, especialmente aqui no Brasil, vários tribunais. Na verdade, os tribunais não foram propriamente atacados, né? Alguns até foram, algumas máquinas dos tribunais, mas os servidores dos tribunais, até onde se sabe, não. Foram 10 tribunais que acabaram, por medo, tirando o site do ar. Ou seja, a medida de contenção, né, deles, ou de contingência, foi desligar os servidores. E aí fica aquela coisa, né? Poxa, a gente não tá falando de uma loja na internet, a gente não tá falando de um serviço qualquer que você vai lá, derruba, até pode ter um prejuízo financeiro, mas tudo bem, né? É um serviço privado que você pode escolher se quer ou não prestar. Aqui a gente tá falando de um serviço público, do próprio do funcionamento do Poder Judiciário, e que de repente se decide desligar, né? Você não pode sair desligando assim, tirando do ar sites dos tribunais, porque isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade, né? Então é complicado, assim, né? A gente de repente vê que parece que o pessoal tá meio às cegas, assim, na segurança. Não sei se vocês concordam ou não. Esse medo, Guilherme, própria justificativa que tu deu, né, com relação ao fato de eles terem tirado os servidores do ar, eles podem utilizar para te dizer o porquê que tiraram do ar, entende? Sim. Principalmente se eles não têm uma noção clara de como é que a praga se espalha, né? Qual é o vetor. E aí eles pensam, bom, vamos tirar esse negócio do ar antes que a gente entre esse negócio aqui dentro, cifra todos os nossos arquivos, e a gente vai ter um problema ainda maior. Mas, né, com uma equipe devidamente orientada, ciente de como é que se dá o problema, eles podiam, sem problema nenhum, ter mantido os sistemas no ar. Então, sim, me parece que o pessoal também agiu, ou seja, assim como quem atacou agiu de uma forma um pouco afobada, né? De ficar distribuindo o ransomware para todo mundo aí de uma hora para outra, sem esperar um tempo, pelo menos, antes de começar a cobrar o resgate. Me parece que aí nos tribunais o erro foi não buscar informação adequada ou apoio adequado para saber exatamente o que estava acontecendo e aí tomar uma decisão. Né? Se tomou aquela decisão, não, para tudo. Não era necessário. Tomando os cuidados, né, sabendo qual é o vetor e sabendo como lidar com ele, você podia tranquilamente, com segurança, manter as máquinas ligadas. Eu tô com as minhas todas ligadas até agora. Sim. Não, mas eu não uso Windows, né? Mas não, não uso, não sei, Windows. Não, foi só Windows, né, Soline? Só Windows. É importante a gente deixar isso claro, só Windows. Apesar de que sabemos que computadores Linux com Wine instalado, eles podem ter seus arquivos cifrados. O ransomware, ele consegue se ativar em máquinas que tem Wine instalado num host Linux. Então, por enquanto ele está limitado a isso, né? É interessante, né? Porque eu não sei se há espaço aí para agir dessa forma em órgãos públicos, até porque eles têm políticas, quase todos os tribunais têm política de segurança e tal, e por aí vai, né? Mas enfim, essa, sobre a questão da infecção, eu sei que vocês dois têm observações sobre elas aqui. Eu vou começar pela Soline, Vinícius, que nem sempre ele está aqui com a gente, então vamos dar a preferência aqui para a Soline começar, depois tu engata com as tuas observações. Como é que a infecção se dá, e me parece que essa, o Assolini já tocou nesse ponto, Vinícius também, parece que essa é a grande novidade dessa praga, né? O meio de infecção. Como é que essa infecção se deu? Sim, essa infecção, como o Vinícius disse, ela tem dois módulos, né? Um módulo é o worm em si, o outro é o ransomware, tá? Uma vez que ele... E essa é a parte diferente, que muita gente da imprensa não entendeu. Uhum. Uma vez que uma máquina dentro de uma rede corporativa é infectada, ela vai rapidamente disseminar essa infecção para todas as outras máquinas conectadas em rede. Uhum. Tá? Então, ele se dissipa pela rede interna. Disso nós temos certeza, existem vídeos até na internet que demonstram isso, né? Ele rapidamente vai fazer essa infecção dentro da rede interna, e ele também vai explorar aleatoriamente endereços de IPs na internet, explorando essa vulnerabilidade do SMB, que é usado para se disseminar, né? Uhum. A vulnerabilidade, ela permite o que nós chamamos de RCE, que é a execução remota de código, né? E com essa execução remota de código, eles poderiam fazer o que quisessem nas máquinas-alvo, né? Nos computadores-alvo. Eles escolheram instalar o ransomware. Né? Uhum. Vinícius, um firewall poderia ajudar nisso aí internamente? Não, sem dúvida nenhuma. É aquela uhum. velha questão de, nesse caso aqui, o vetor, ele depende do serviço SMB rodando, porta uhum. 445, né? Sim. Então é algo que você, claro, você acaba utilizando o compartilhamento de rede na dentro da empresa, não tem como evitar isso, né? Claro. Mas máquinas que não têm por que ter um compartilhamento de rede ativo, elas podem estar com esse serviço desativado, e isso passa por um processo de hardening no sistema operacional, você instala o sistema operacional, seja ele qual for, você uhum. vai atrás desativar o serviço que você não vai utilizar, você não vai deixar ativo. Sim. Lá sem uso. E esse é o primeiro erro, né? Deixar ativo uma coisa que você não precisa, e a máquina se torna vulnerável sem que você tenha necessidade daquele serviço. E as máquinas que já não... que podem ter o acesso... precisam do serviço de compartilhamento, mas podem ter o acesso a esse serviço limitado, e aí você pode fazer com um firewall na rede interna. Muita gente não usa. Para muita gente, a rede interna Sim. é uma coisa só. Né? É. E aí, esse é um grande erro. Né? Isso nem no nosso escritório é. Né? Nem no nosso escritório é assim, ou seja, é separado. Então, separar a rede interna, e você pode ter um firewall, então, controlando a comunicação com os servidores, e você pode limitar o acesso à porta 445 daqueles servidores que precisam ter compartilhamento, mas não aberto para a rede inteira. A outra questão é segmentar os próprios servidores nas redes internas, né? Separar Sim. servidores com níveis de segurança diferentes. A gente gravou um episódio sobre isso, Guilherme. Vê se tu consegue recuperar aí enquanto eu falo. Seriam as 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa? Eu acho que é, cara. Isso aí é bem antigo aqui. Esse episódio é bem uhum. antigo. E então tem isso. E nem pensar, ou seja, eu não vejo razão, tá? Porque a gente tem outros serviços melhores e mais seguros para fazer isso, para compartilhar, para usar compartilhamento de arquivos do nativo do Windows, no caso do Samba, o SMB, direto Sim. na internet. Tá? Ou seja, eu não entendo como é que máquinas ficam. É claro, eu sei como é que vai parar lá, mas não se deveria ter máquinas com essa porta acessível na internet. E ontem Exato. Eu fiz uma varredura rápida, para dar uma olhada em máquinas que estivessem com a porta 445 aberta aqui no Brasil e que estivessem potencialmente vulneráveis, sem fazer invasão, obviamente. Né? E para minha surpresa, em questão de 5 minutos ali, eu achei 30 máquinas. Então assim, por um teste bobo que eu fiz, não foi um teste sério, eu vou achar muito mais. Ainda Sim. ontem, ou seja, depois dessa confusão toda, ainda ontem. Então... A gente tem essa questão aí da exposição do serviço não só na rede interna, Guilherme, foi a tua primeira proposição, né? Sim. Mas pior ainda é na internet, acessível na internet. É, e como a praga explorava essa vulnerabilidade, bastava que a máquina estivesse na internet. Isso é o que é mais interessante. É com essa porta liberada. Desde um Fire eu poderia limitar isso sem problema nenhum. Limitado. O episódio que a gente falou sobre essas questões foi o episódio 45, nossa, das coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa. E, só por uma questão de curiosidade, o episódio 46 foi o APTs Computrace Copa do Mundo com o Fábio Assolini. Na época, o Fábio Assolini era apenas convidado, não fazia parte da família do Segurança Legal, né? Sim, mas olha, é interessante isso, porque as empresas aí estão... precisam ver a necessidade de ter uma segmentação de rede, de pensar melhor a sua infraestrutura interna, porque quando isso não ocorre, isso sem dúvida facilita que um ataque como esse se dissemine rapidamente dentro da rede interna. Exatamente. Sabe, Assolino, uma outra questão? Todo mundo quer saber se é possível decriptografar, né? Fazer um decrypt nos arquivos, decifrar esses arquivos. É possível? O que vocês chegaram a descobrir nesse... Então, esse tema geralmente é a pergunta que vem à mente quando a gente fala de ransomware, né? A Symantec publicou um artigo onde eles dizem que sim, alguns arquivos são possíveis de serem recuperados, mas em determinada situação lá, os arquivos têm que estar em alguma pasta que não é comum, né? Uhum. As pastas comuns usadas pelos usuários em redes corporativas, todos eles são cifrados. E os arquivos que em si são realmente cifrados, eles não podem ser recuperados. Nós temos dois excelentes criptógrafos dentro da Kaspersky, que são realmente alto nível, uhum. E logo no começo eles foram acionados para verificar se seria possível encontrar alguma falha na implementação criptográfica do ransomware, e a resposta deles foi que não, é impossível recuperar o arquivo, não encontraram nenhuma falha no código. Uhum. Só para deixar registrado, o WannaCry ele usa RSA 2048 com AES-128. Existem algumas análises técnicas muito bem feitas que demonstram a criptografia usada pelo ransomware. E nesse caso, efetivamente, eles fizeram a aplicação bem feita, corretamente. Então, não é possível você recuperar os arquivos cifrados, né? O que a Symantec publicou é que arquivos localizados em determinadas pastas, eles não eram cifrados, né? Mas um fato assim, bem isolado, não acontece com todas as vítimas. Sim. O cara teria que ter, a empresa teria que ter um sistema de backup, né, bem interessante, né, bem importante aí, e que fizesse versionamento também, né? Offline. Porque às vezes offline. Porque às vezes, dependendo da situação, o próprio backup dele poderia ser cifrado também, né? Sim. Dependendo de como foi feito, enfim, né? E ainda, até me lembrei agora, um colega me ligou dia desses, por essa praga em específico, por esse ransom, mas ele teve os arquivos todos criptografados de uma máquina qualquer lá, e ele tinha um serviço do Dropbox, um Dropbox pago, inclusive. Uhum. E aí ele demorou para ativar o Dropbox, enfim, e o que acabou acontecendo foi que ele não conseguiu recuperar os arquivos, mesmo utilizando o Dropbox, porque passaram-se 30 dias, enfim, depois ele falou que ia me explicar direito, mas ele ativou o suporte do Dropbox e não conseguiu fazer nada ainda com o Dropbox, né? Então é importante também que as empresas se preocupem com um sistema sólido de backup, com versionamento de verdade. Até pode subir a versão criptografada, mas você precisa ter outras possibilidades de navegar dentro dessas versões, né? E também preocupa saber que muita gente é afetada por não ter backup, né? Exatamente. Essa é a realidade, né? Que é uma medida básica, né? Fundamental você ter backup. Poxa, qualquer um, né? Parece que teve um pesquisador também que descobriu um kill switch, né? O que é um kill switch, Vinícius? Nesse caso, é uma medida de segurança para desativar o ARM, né? No caso, desativar a propagação do ARM. No caso, isso dependia da existência de um site. Isso. Né? Então, até foi isso, pelo que a Solini comentou ali, foi isso que eles usaram para fazer, para levantar quantas máquinas tinham sido infectadas. Ah, exato. E quando tu faz o sinkholing que ele fala, né? Tu faz um ralo, traduzindo para o português. Sim. Tu faz um ralo que para onde tu. Ou seja, tu direciona aquele nome para um outro lugar, né? E nesse lugar tu fica recebendo as tentativas de conexão. E aí tu vai vendo de onde tá vindo e tu contabiliza os IPs. É. Mas o rapaz, ele conseguiu até num determinado momento, né? Conter um pouco as ameaças. Até onde eu soube, ele conseguiu conter. Mas aí depois vem uma outra versão. Não sei se vocês chegaram a analisar isso, Solino, dessa mudança de versão aí que houve. Sim, foram dois kill switch. E falando sobre kill switch, é algo até comum em várias infecções de malware. O criminoso coloca lá um comando, uma opção para abortar o projeto, né? Uhum. Às vezes, na maioria das vezes, isso é um comando enviado através do CIC, que é a central de controle e comando do malware. Tá? Ele manda um comando, manda um kill lá, o malware se desinstala, para de funcionar. Isso é comum em várias famílias de malware. Nesse caso específico do WannaCry, havia esse domínio que o Vinícius comentou, e durante o processo de infecção, o WannaCry fazia uma tentativa de acesso a esse domínio. Como o domínio não estava registrado, ele continuava o processo de infecção normalmente. E aí, o primeiro que se deu conta disso foi um pesquisador inglês, né? Que no Twitter ele é conhecido por MalwareTechBlog. Ele viu lá, analisando o código do malware, que havia esse domínio. Ele se deu conta que o domínio não estava registrado e, sem pensar muito no que estava fazendo, ele foi lá e registrou o domínio. Registrou o domínio. Depois que ele se apercebeu do que ele havia sido feito, e isso foi muito bom. O fato desse domínio estar registrado ativava o switch. E isso fez com que o número de infecções caísse bastante, consideravelmente. Uhum. Ele fez isso na sexta-feira. No sábado, um outro pesquisador francês, o Matt Swiss, ele encontrou uma outra variante do WannaCry, que tinha um segundo domínio, diferente do primeiro, né? Que usava ele como kill switch. O que ele fez? Ele foi lá e registrou esse domínio também, fez igual o pesquisador inglês, e com isso ele disse que ele conseguiu impedir mais de 10 mil infecções, porque ele passou a monitorar todas as solicitações feitas para aquele domínio e ele contou mais de 10 mil. Então é assim que a gente sabe o número de vítimas, né? Então, a partir do momento que o domínio fica ativo, né, as infecções diminuem, né? Assim, isso não resolveu o problema totalmente, porque a gente sabe que redes corporativas usam muito proxy. E quando o ransomware está sendo executado, ele não é proxy aware, ou seja, ele não liga para o proxy interno, né? E se por algum motivo ele não consegue verificar esse domínio, porque o proxy corporativo está bloqueando, a infecção vai ocorrer normalmente. Então, ajudou a diminuir bastante o número de vítimas, mas não resolveu o problema totalmente. A imprensa depois parabenizou o pesquisador inglês, que foi o primeiro, saiu vários artigos aí dizendo que ele é herói, realmente ele fez uma boa atitude de registrar o domínio, né? Saiu entrevista dele no mundo todo. Enfim, foi uma sacada que, sem dúvida, ajudou a diminuir o impacto do ransomware. Sabe que tem um outro aspecto aí, né? Claro, teve essa questão da inteligência aí, mas depois fizeram alterações e que aí deixou de funcionar essa funcionalidade, né, do malware. Mas tem um outro aspecto aí que parece de fundo, e até o Vinícius destacou isso, eu acho que vocês dois vão concordar com isso, e eu concordo até de certa forma também, que parece que se chamou muito a atenção para uma coisa em específico, né, Vinícius? Sim. E para outra, deixou-se como uma questão de fundo, quando na realidade, segundo a tua opinião, né, vamos ver se concordamos ou não, mas, segundo a tua opinião, parece que é a questão mais relevante ainda de todo esse caso. Sim, né? Na minha opinião, o WannaCry, ou seja, esse ataque de ransomware, é mais um ataque de ransomware. Exato. E se está se focando bastante, a imprensa também, no fato de ser um ransomware que vai lá, cifra tudo, tu perde os arquivos. E a gente está esquecendo de analisar aí o que, no meu ponto de vista, nisso que a gente está vendo é o principal. A gente não. Eu, a imprensa. Então. A gente não está esquecendo. Tu lembrou disso, né? Então. Mas que talvez não esteja sendo visto aí pela imprensa e por outras pessoas que estão estudando, de repente, o assunto, né? É que o mais importante, pelo menos no meu ponto de vista, é a forma utilizada para espalhar esse ransomware, que é o vetor. Sim, exato. Que é o vetor. Esse vetor é uma vulnerabilidade, na verdade eu uso de duas vulnerabilidades, mas a principal delas, o ponto de partida, tá? É Eternal Blue, que ficou a apelidade de Eternal Blue, que foi vazada pelo grupo Shadow Brokers. Sim. Né, a partir de uma invasão à NSA, né? Então, se vazou isso. E, lembrando, por que que a NSA tinha essa informação lá? Tá? Ou seja, foi vazado pelo Shadow Brokers, mas era da NSA, tá? Então, por que que a NSA tinha isso lá? Porque a NSA, uma agência do governo americano, coleta vulnerabilidades, e coleta significa ela compra, inclusive, vulnerabilidades descobertas por pesquisadores e pessoas que querem ganhar dinheiro descobrindo vulnerabilidades. E eles mantêm essa vulnerabilidade em segredo, para utilizar como backdoor, ou seja, como porta dos fundos, como ponto de entrada, em equipamentos de interesse. Né? Então, de interesse da NSA. Então, um alvo do governo americano, seja ele quem for, uma empresa, um inimigo, seja lá o que for. Tá? E eles mantêm essa vulnerabilidade em segredo pelo tempo que eles conseguirem manter. Por anos, se for o caso. Sim. Eternamente, se for o caso. Tá? Enquanto ela for útil para eles, eles vão ficar quietos para poderem explorar essa vulnerabilidade com a desculpa de que tem que investigar, etc. Bom, aí podem falar, mas isso é NSA. Não. Não vamos esquecer do caso do Hacking Team, tá? Que nós comentamos aqui no Segurança Legal. Tu lembra qual foi o episódio, Guilherme? Tá com a Não, lista aí? Não, mas eu vejo. No caso do Hacking Team, que é uma empresa italiana que ela fornece justamente esse tipo de serviço. Ela coleta vulnerabilidades, zero days. Inclusive, no vazamento do Hacking Team foram encontrados vários zero days que foram corrigidos depois. Episódio 80. Episódio 80, né? E pelos vazamentos da Wikileaks e também por fatos que são públicos, assim, né? A gente procura na internet, a gente encontra. A gente sabe que entidades, né, ligadas aqui à segurança pública aqui no Brasil e o próprio Exército, contratando e testando serviços da Hacking Team. Qual é a preocupação quando o governos começam a adotar essa medida diretamente de coletar zero days, como, por exemplo, a NSA faz, a CIA também, ou contrata de forma indireta esse serviço, que é o do caso do Hacking Team e outros que fornecem coisas do gênero, tá? Uma empresa Cellebrite, por exemplo, que oferece tecnologia para invadir celular, tá? O problema desse tipo de uso é que tu financia uma situação insegura para todo mundo. E a própria questão de cavalo de Troia, de backdoor inserido propositalmente, diminuir a força da criptografia, deixar o WhatsApp vulnerável e outras coisas mais que a gente vê por aí, inclusive a gente falou sobre isso no Cavalo de Troia do Estado, não, que foi um outro episódio de Segurança Legal, essas ações todas, elas deixam a população inteira insegura, a população inteira, empresa, pessoa física, inclusive, inseguras a tal ponto que ataques como esses que nós estamos vendo agora, que é o do que neste caso agora é o WannaCry, né, sejam possíveis. A Microsoft emitiu uma correção para essa vulnerabilidade lá em março, mas ela só emitiu essa correção porque o Shadow Brokers vazou a vulnerabilidade que a NSA está mantendo em segredo. E a Hacking Team faz a mesma coisa, e a Cellebrite faz a mesma coisa, e tantas outras empresas fazem a mesma coisa, descobrem vulnerabilidades e guardam para elas até que venha público. E aí, o que acontece, nós temos um... Você está dizendo que esse é o efeito, na verdade, de tudo isso. Nós temos uma situação em que se financia, os nossos próprios governos financiam um estado inseguro da TI de modo geral. A ponto de um hospital poder sofrer um ataque desses. Sim, é, então, esses possíveis até perdas humanas, exatamente, sabe, lá, né? Então, aquela velha história que se discute de que a gente tem que deixar mais fraca a criptografia para se poder invadir e olhar quando precisa para investigar, a gente tem que ver a que custo. E a gente está vendo agora, na prática, o custo desse tipo de ação. De deixar as pessoas propositalmente inseguras para se poder investigar crimes. Está aí. Entende? A gente abre o espaço para crimes ainda mais graves. Né, de um alcance. Problemas mais graves. É, exatamente. Né? Não, e crime mesmo, ainda mais grave. É. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Vou deixar vocês comentarem sobre isso. Depois eu tenho um segundo ponto ainda em cima disso. O que vocês acham disso? É, Solino, vai na mesma linha? É, eu queria antes traçar um histórico aí sobre o Shadow Brokers. Eles apareceram ano passado pedindo 1 milhão em bitcoins. Num tipo de financiamento coletivo, e que se eles recebessem esse valor, eles iriam aí publicar, tornar público ferramentas de hacking usadas pelo Equation Group, que, segundo Shadow Brokers, isso pertenceria à NSA, do governo americano, né? Em janeiro, como ninguém deu muita bola para eles, né? Eles não conseguiram 1 milhão. Em janeiro, eles publicaram screenshots do conteúdo que eles tinham. E aí já se levantou um alerta, né? Então, o pessoal das agências de inteligência no mundo já viram pelos screenshots que o Shadow Brokers publicou o que eles tinham em mãos. Tá? Uhum. E segundo um artigo publicado no Washington Post que saiu ontem, né, oficiais do governo americano falando em condição de anonimato, disseram que naquele momento a NSA se deu conta de que o conteúdo que o Shadow Brokers tinha era muito sensível, né? Que se tratava exatamente do Eternal Blue, que é um exploit muito poderoso, né? Uhum. E do Double Pulsar, exatamente. Portanto, dois exploits aí, né? Dois exploits. E aí, a partir disso, que eles viram que eles perderam o controle sobre o que eles tinham, eles então informaram a Microsoft com relação a esse problema, mas o patch saiu só no mês de março, né? A correção saiu no mês de março. Inclusive, isso foi interessante porque nós sabemos que as atualizações da Microsoft, elas têm uma data fixa. Uhum. Né? Sai na segunda, terça-feira de cada mês. Mas no mês de março houve um atraso e a Microsoft não explicou por quê. Hoje nós sabemos que provavelmente está relacionado aos testes que eles fazem antes de emitir as atualizações, né? Mas nós não temos dúvida que o exploit usado pelo WannaCry, ele veio do pacote que o Shadow Brokers publicou, tá? Uhum. E no domingo, o vice-presidente da área jurídica da Microsoft publicou um artigo duríssimo, com palavras muito duras direcionadas contra o governo americano e contra as agências de inteligência do governo, porque eles estão estocando zero days, e o pior, eles não estão cuidando muito bem desse material, né? Uhum. Estão deixando isso vazar. E com esse blog post, com esse texto, basicamente a Microsoft confirmou que realmente essas vulnerabilidades são oriundas das agências de inteligência do governo americano. E tem um detalhe, né, Soline? Tu percebe que eles colocam assim, que eles não estão, que eles deixam, não estão cuidando, estão estocando e não estão cuidando. Mesmo que estivessem cuidando. Porque mais cedo ou mais tarde, ou seja, como o negócio é lucrativo, o cybercrime é lucrativo, existem pessoas buscando vulnerabilidades. Ou seja, por mais que eles descobrem uma vulnerabilidade, estocam para eles, né? Guardam lá para eles, não contam para ninguém. Isso não quer dizer que mesmo que eles cuidem bem, uma outra, um cybercriminoso não vai descobrir. Exato. E não vai começar a utilizar isso para atacar todo mundo, hospitais, etc., inclusive. Sim, é um comportamento egoísta para um fim ainda super duvidoso, né? Exatamente. Você deixa ali guardado contigo para fazer um fim duvidoso, às vezes até criminoso, do ponto de vista dos estados mesmo, né? Invasões, uhum. Perseguir jornalistas, esse tipo de coisa que a gente sabe que é feito, né? E aí resulta nisso, né? Tu tinha mais alguma observação sobre isso, Vinícius? Sobre, você disse que ia ter um segundo ponto ainda? Sim, o segundo ponto é o seguinte. Então a gente tem esse primeiro problema das vulnerabilidades sendo mantidas em segredo aí por agências do governo e por empresas contratadas por governos, inclusive pelo nosso, tá? Que deixa todo mundo num estado inseguro. E o segundo problema que nós temos é a questão do patch, da atualização. Uhum. Apesar de ter vazado há mais tempo, né, só agora que veio um ataque efetivo, né, utilizando uma exploração efetiva dessa vulnerabilidade nessa escala. Né? E, para nossa surpresa, apesar de ter patch emitido desde março, ou seja, atualização desde março, muitas máquinas vulneráveis, ainda vulneráveis, sem aplicação dessa correção. Sim. Né? E aí um outro problema que a gente tem com relação à segurança, que é a aplicação de patch. Você precisa manter os sistemas atualizados, a gente entende isso, a segurança diz, sai o patch, atualiza. Isso é o que, uhum. isso é o que se diz na segurança, tu mantém um sistema atualizado, é isso que tem que fazer. Então, para fazer isso, tem que ter todo um controle do que tu tens no teu ambiente e acompanhar o que está saindo de vulnerabilidade, de correções aplicáveis ao teu ambiente. Né? Isso é o que a gente diz na segurança. Na prática, qual é o problema? Não são poucos os patches que param serviços ou fazem com os servidores não botem mais ou coisas do gênero. Sim. E o que acontece? Nos ambientes de produção, muitas vezes o pessoal tem medo, as pessoas têm medo, a equipe de TI tem receio de ficar atualizando porque pode dar problema. Né? Exato. Inclusive a Microsoft, agora há pouco tempo atrás, saiu até um artigo na Ars Technica lá falando sobre isso. A Microsoft emitiu um patch, no caso esse foi para o Windows 10, mas isso já aconteceu em outras versões. Esse patch esculhambava com a parte de rede do Windows, tá? E aí eles emitiram silenciosamente um patch que removia o patch anterior. Uau! Tá? Então, isso no patch do patch. O patch do patch, né? O patch para remover o patch. E isso já aconteceu outras vezes. E imagina isso num servidor em produção. Então, existe esse outro lado, a gente entende, ou seja, simplesmente deixar servidores com atualização automática habilitada não é uma boa ideia, porque você vai ter parada no ambiente de produção mais cedo ou mais tarde, por causa de algum patch desavisado que entrou lá, ou até mesmo reboot automático que você deixou ativado. Porém, exige um cuidado bastante grande para se manter as máquinas atualizadas, já que não dá para fazer de forma completamente automática por causa desses riscos. E a questão do Configure que o Assolini levantou, que já, pô, isso já faz o quê? 10 anos quase? Já faz uns 10 anos, né, Assolini? 2008, acho que. 2008, 9 anos. Nossa, está quase fazendo 10 anos aí. Eu dei uma escaneada aqui, usando uma ferramenta aqui na minha máquina, para dar uma olhadinha o que tem de máquina explorável ainda com essa vulnerabilidade. Ainda tem máquina na internet. Mas tem gente usando XP, né? O pessoal lá da... Sim, mas tudo bem, mas XP é um sistema antigo, né? Já saiu de linha, né? Já foi tornado obsoleto, em tese. Mas você tem servidores rodando ainda vulneráveis ao Configure. E a gente vai ver servidor vulnerável ao Eternal Blue aqui. Nós vamos ver servidores vulneráveis por muitos anos ainda. Nós vamos encontrar máquina vulnerável na internet. Exatamente. Tu quer fazer alguma referência, Soline? Sim, no caso do Eternal Blue, eu achei isso muito interessante. Nesse artigo que saiu ontem no Washington Post, esses oficiais do governo americano disseram que para usar o Eternal Blue no alvo, eles necessitavam de uma autorização especial, dado o alcance do exploit e da efetividade do exploit no alvo, né, que eles estariam espionando. Né? E isso foi publicado, isso se tornou público em abril, né? E teve os impactos que a gente está vendo hoje. E sabe o que eu acho, Soline? Que eles têm essa autorização especial justamente para não gastarem demais o exploit. Para de repente não serem detectados. Não por questão de, mas isso aqui é muito perigoso, então vamos cuidar os alvos. Eu acho que é mais para não expor demais a ferramenta, já que ela é tão boa. Exato. E funciona, é tão efetiva, né? Para não expor ela demais, né? Sim, um dos entrevistados disse que usar o Eternal Blue era como pescar usando dinamite. Tá. Muito fácil. Agora, outro fator interessante, senhores, é que é o seguinte: Microsoft soltou a atualização em março. A gente sabe que em muitos ambientes corporativos o pessoal não faz essas atualizações imediatas. É aí que entra o papel do patch management, né? Uhum. Onde você vai primeiro testar essas atualizações num ambiente menor, vai ver se isso causa algum conflito dentro da sua rede corporativa e depois você faz o deployment geral, né? Essa é uma boa prática, mas infelizmente o que a gente tem visto é que as empresas estão demorando demais para aplicar esses patches, né? É. Acho que demorar 2 meses para distribuir um patch dentro do ambiente corporativo é muito tempo, É muito tempo. E outro fator interessante aí é que é o seguinte: esse exploit ele se tornou público em abril, tá? E antes desse estouro do WannaCry, nós já registrávamos ataques de malware usando esse exploit. Eu quero destacar dois, tá? Nós descobrimos, se tornou público nesses dias, que havia um malware usando essa mesma vulnerabilidade do Eternal Blue para infectar servidores e instalar minerador de moeda virtual neles. Tá? De uma moeda virtual pouco conhecida chamada Monero, mas veja, o exploit já estava sendo usado com intenções maliciosas. E um outro ransomware que teve um impacto menor, uma distribuição menor, usou essa mesma vulnerabilidade antes do WannaCry. O UX é o nome do ransomware. Eles apareceram antes do WannaCry usando essas mesmas vulnerabilidades e parece que ninguém deu muita importância. Foi no Peru, né, Assunin? Exatamente, foi no Peru. Isso ocorreu antes do WannaCry, né? E eles já estavam explorando essa vulnerabilidade dessas ferramentas que foram publicadas pelo Shadowbrook. Pessoal, eu queria só fazer uma referência antes da gente ir para as nossas conclusões aqui. E também o tempo para vocês colocarem qualquer outra observação que vocês queiram sobre isso, é sobre os aspectos legais, né? E há duas linhas, há duas possibilidades de discussão, uma criminal e outra dentro do direito civil. A criminal é quais foram os crimes que foram cometidos, né? Ou se foi cometido algum crime. E eu acho que dá para ir também por dois caminhos, que seria o crime de invasão de dispositivo informático, que o artigo 154A do Código Penal, que foi incluído pela famosa lei Carolina Dieckmann, onde ele diz no finalzinho do artigo que também há a possibilidade do cometimento desse crime pela instalação de vulnerabilidades. A gente já discutiu aqui da fragilidade desse conceito ou desse crime de instalar vulnerabilidades, né? Não, um malware não é uma vulnerabilidade em si, ele pode explorar uma vulnerabilidade, mas se a gente quisesse ser bonzinho, a gente poderia usar, né, e ampliando bem a interpretação do crime, a gente poderia usar um 154A aqui. Mas também a gente poderia talvez poder pensar no crime de extorsão. Artigo 158 do Código Penal: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. A discussão aqui seria saber se é uma grave ameaça ou não, se é uma violência muito grande isso que aconteceu, né? Em geral tem uma questão mais relacionada com ameaças físicas mesmo, né? Mas e aí a dificuldade também de você processar criminalmente essas pessoas, sobretudo aqui no Brasil, porque é o que tudo indica, elas não estão no Brasil, né? Embora a gente não tenha uma indicação de que ele não tenha surgido no Brasil, mas seria muito difícil você descobrir, inclusive, quem são as pessoas e processá-las, fazer toda essa questão de produção de prova. Eu diria que é algo praticamente impossível você conseguir provar que determinada pessoa desenvolveu, né? É algo bem difícil para as nossas forças de investigação aqui. Mas a gente tem também reflexos no direito civil. Por exemplo, direito dos contratos, né? Os aspectos contratuais. Quais vão ser as responsabilidades dessas pessoas que foram atacadas, né, que perderam dados ou que eventualmente vão perder dados? Qual vai ser a responsabilidade delas perante os seus clientes? Quando eles deixarem de prestar os seus serviços, quando eles atrasarem os seus serviços. Evidente que eles vão responder para os seus clientes. E aí tem a discussão, houve ou não houve culpa dessas pessoas que foram atingidas? É uma discussão também bem complicada, porque você vai dizer, mas não aplicaram o patch. Não, mas por outro lado, você tem um processo também interno nas empresas para aplicar esses patches. Mas tem uma empresa lá que usa ainda o Windows XP. Será que a gente poderia dizer que é uma culpa automática no âmbito da segurança você dizer que quem usa o Windows XP de repente não está se expondo a uma série de vulnerabilidades, a uma série de ataques aí que poderiam ser feitos, né? São discussões que podem ser feitas também. E uma outra coisa aqui que também se fala é qual a responsabilidade das empresas de software, de uma forma geral, quando elas não corrigem vulnerabilidades, né? E aí vem toda aquela história, tá? Mas elas não corrigem porque elas não sabem, ou elas não corrigem porque sabiam e de repente foram, tinha lá várias a serem corrigidas e vão fazendo aos poucos. É uma discussão também que se coloca, porque as empresas sempre ficam... É claro, para essa vulnerabilidade havia uma correção, mas quando não há correção, né, quando nem a empresa sabe, ela sempre fica numa posição muito confortável. Ela diz, não, eu não sabia da vulnerabilidade, ela fica fornecendo sistemas inseguros e, de repente, quem paga o pato por isso são os usuários. Né? Então, é uma discussão também que pode ser feita mais teórica, assim, para saber se eles teriam ou não responsabilidade por falhas de maneira geral. Né? Tem uma outra coisa aqui, Soline, antes da gente ir para as conclusões, sobre a possível autoria do ataque e algumas ligações que foram feitas com a Coreia do Norte. Procede isso? Pois é. Um pesquisador do Google postou no Twitter uma lista de códigos, né? E posteriormente as companhias de segurança analisando esse código. Na verdade, essa foi uma pista que demonstrou que as primeiras variantes do WannaCry que circularam em fevereiro, elas compartilham código, né? Elas têm código compartilhado com as ferramentas de um grupo de ciberespionagem conhecido como Lazarus Group, tá? Essa informação foi confirmada não só por esse funcionário do Google, mas pela Kaspersky, pela Symantec. E elas confirmaram, então, que há esse código compartilhado entre essas primeiras versões do WannaCry e as ferramentas de ataque usadas pelo grupo Lazarus. Quem é esse grupo Lazarus, tá? Nós sabemos que esse grupo confirmadamente está por trás de alguns ataques, entre os quais alguns dos nossos ouvintes vão lembrar. Um ataque feito contra a Sony Pictures, né, que faz filmes. E também um banco em Bangladesh, que foi atacado, teve 81 milhões de dólares roubados através de um ataque feito à rede Swift, tá? Nós sabemos que esse grupo está por trás desse ataque, e também de um ataque feito contra uma corretora de Bitcoin que está localizado em Singapura, né? E aí, há um tempo atrás, algumas empresas de segurança saíram com a notícia de que, na verdade, o grupo Lazarus... quem estaria por trás do grupo Lazarus seriam hackers patrocinados pelo governo da Coreia do Norte, né? Da onde eles tiraram essa informação? Investigando um dos ataques do grupo Lazarus, eles encontraram um IP cuja localização era na Coreia do Norte, né? Eles não têm muita internet lá, são poucos IPs, mas encontraram esse IP presente em uma das ferramentas usadas pelo grupo, né? E aí, daí saiu a atribuição de que seria o governo da Coreia do Norte que estaria por trás. Muita gente na imprensa está publicando isso, mas olha, eu queria fazer uma pausa aí, porque esse processo de atribuição, ele é um pouco complicado, né? Nós dissemos que fazer atribuição é muito difícil, porque todas as evidências num código de malware que de repente te aponte para a origem A ou origem B, isso pode ser falsificado. É o que nós chamamos de false flags, né? São evidências falsas plantadas no malware a fim de enganar quem está analisando, né? Isso é típico em malware feito por governos. Em várias campanhas de malware nós temos encontrado false flags. Então, você afirmar exatamente que é a Coreia do Norte que está por trás, isso é um pouco temerário de se fazer. Porque você não tem provas o suficiente, mas a prova que nós temos é que seguramente há uma similaridade muito grande entre essas primeiras versões do WannaCry e o Lazarus Group. Agora, quem está por trás do Lazarus Group, aí é uma questão um pouco complexa. Bem, pessoal, então vamos para as nossas conclusões aqui. Tu quer começar, Soline? O que tu teria aí para colocar de conclusões ou ainda alguma coisa que eventualmente tu gostaria de ter falado e não te foi oportunizado? Uma coisa que me chamou a atenção foi a grande comoção que ocorreu na imprensa, né? muita notícia e, claro, a gente viu exageros, né? Uhum. É, a gente chegou a ver alguns veículos noticiando como o maior cyberataque de todos os tempos. Houve uhum. veículo, inclusive aqui no Brasil, que confundiu, em vez de informar que o resgate era de $300, colocaram 300 bitcoins, o que dá um valor exorbitante. 500 e poucos mil dólares. É. Inclusive, chegaram a perguntar assim para mim, da onde que a imprensa brasileira tirou isso na casa do bilhão? Eu falei, estão tão errados. Então, a gente viu aí a imprensa entendendo errado o fato, né? Sim, sim, sim. É, mas esse é mais um ransomware. Eu acredito que ele vai entrar nos anais da história da segurança da informação como o primeiro ransomware, né? Moderno. Primeiro, ele é um ransomware, que não é novidade, mas ele está se valendo de uma vulnerabilidade vazada e se tornou um worm de alcance global. Então, por esse motivo, ele vai entrar nos anais da história. Uhum. Vinícius? Olha, eu acredito que também vai entrar nos anais da história, em outra classe também, além dessa, que é um exemplo patente do porquê que a gente não deve tornar vulneráveis os sistemas ou mesmo manter os sistemas sabidamente vulneráveis com a Sim. desculpa de combater o crime, ou seja lá o que for. Porque a gente acaba deixando toda a população em um nível, uma escala global, né, insegura e vulnerável a ataques de criminosos como este que a gente está vendo agora. E aí os crimes e as consequências para a sociedade são muito, mas muito maiores do que aqueles crimes que estão sendo supostamente combatidos ao se manter esse tipo de vulnerabilidade em segredo. Né? Então, se havia alguma dúvida, né? Se a gente, nas CPIs e tudo mais aí aqui no Brasil, se havia alguma dúvida do porquê não tornar sistemas, né? Sistemas vulneráveis ou não mantê-los sabidamente vulneráveis para fins de investigação, para qualquer um que tenha bom senso e analise o que está acontecendo agora da forma correta, que é o foco não é o ransomware em si, né? E sim o vetor que está sendo utilizado, que é a novidade que o Assolini levantou, que é o vetor sendo utilizado para o ataque, vai se dar conta que não tem mais discussão com relação a essa questão de tornar as pessoas, as empresas inseguras com o objetivo de se poder investigar um crime ou outro. E aí dando vazão a centenas de milhares de outros crimes que não vão ser investigados e não vão ser resolvidos e a sociedade que vai ter que arcar com prejuízo. É, pessoal, de minha parte aqui, eu assino embaixo o que vocês disseram, tem uma outra coisa também, eu até tinha anotado aqui para falar antes, que é os comentários que já começam a se fazer, e esses comentários já são bem presentes assim, no sentido de criminalizar o Bitcoin. Porque o Bitcoin é utilizado nessas situações para, enfim, para dificultar o rastreamento, ou seja, praticamente tornar impossível o rastreamento de quem está recebendo esses valores. É, teve aqui no Brasil, acho que até que foi assunto no resumo de notícias do Assolini, me confirma agora, Assolini, de um sequestro que foi feito, que a cobrança foi feita por Bitcoin. Não lembro se chegou a comentar isso ou não. Sim, na edição passada foi, nós comentamos um caso ocorrido em Florianópolis. Isso, exatamente. Ou seja, então, e esse caso foi comentado pela imprensa e tal. Então a gente tem que cuidar, porque a tecnologia, como é usada para o bem, também é utilizada para o mal. Então, criminalizar o Bitcoin não parece que seja a melhor forma de resolver esse problema aí, inclusive, né? E tem também uma outra coisa, Soline, agora só não, para não perder a tua presença e o gancho aqui, alguma coisa sobre o futuro aí também do ransomware, a gente pode começar a se preocupar, né? Sem dúvida. É, especificamente quanto ao WannaCry, nós temos certeza que outras pragas irão aparecer usando essa mesma vulnerabilidade. Uhum. É como nós vimos no caso do Conficker, que ocorreu em 2009. A Microsoft corrigiu a vulnerabilidade, mas o Conficker circula até hoje porque você tem sistemas vulneráveis. O mesmo vai acontecer com o WannaCry, com essa vulnerabilidade no SMB. É, nós vamos ter sistemas vulneráveis e outras pragas vão começar a adotar essa mesma vulnerabilidade, aí o ataque vai se estender por muito tempo, né? Uhum. E se nós formos pensar, a partir do momento que o Shadow Brokers publicou esse exploit, qualquer hackerzinho aí de 12 anos pode pegar essa vulnerabilidade e começar a fazer ataques. Isso é algo trivial, né? Sim. Por isso a importância do patch, né? De você manter seu sistema seguro. E também aí, se a gente for pensar mais pra frente, nós sabemos que já existem provas de conceito de ransomware que atinge a internet das coisas, né? Dispositivos conectados... Hoje nós vimos carros conectados, um monte de coisas conectadas, e claro, isso tem software tem vulnerabilidades, e imaginem um ransomware atingindo dispositivos da internet das coisas, por exemplo, o alcance e o impacto que isso terá no futuro na nossa vida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O painel do carro vai estar exibindo essa telinha do... WannaCry. Seu carro foi criptografado. Sim. Seu cara não consegue nem sair do carro. Pois é. Bobeia, pode acontecer, né? Bloqueia a porta, o cara fica trancado dentro do carro. E tem uma outra coisa ainda, né? Os computadores, nós ainda, não com certa facilidade, que foi o que a gente viu nesse caso, né? Mas a gente ainda atualiza o computador com uma certa facilidade. Lá tem as contingências, enfim, de computadores, né, em ambientes corporativos. Agora, uma vulnerabilidade descoberta e explorada na internet das coisas, em dispositivos de internet das coisas, a coisa fica mais complicada, porque não é assim para você atualizar suas coisas, né? Exato. Via de regra são né, às vezes são coisas mais simples, assim, você não consegue atualizar, ou seja, você destrói, você não consegue mais usar. Já tinha sido feito as considerações finais, né? Mas eu não vou resistir. Mas tem mais uma... Eu não vou resistir. Depois da final, pós-final. Você fica imaginando... cara, imagina o inferno de você ter que ficar atualizando o teu ar-condicionado, o firmware do ar-condicionado, o aplicativo do ar-condicionado que tá no celular, o aplicativo da geladeira, o aplicativo das cortinas e assim por diante, cara. Meu Deus do céu, ou a gente começa a se preocupar em security by design, né? Exato. Ou a gente vai ter problemas cada vez maiores aí numa escala que a gente não vai conseguir resolver tão fácil. Exato. Vamos torcer que a gente esteja errado, né? Sim. Mas eu acho que a gente não está errado. Eu acho que não. Então, senhores, muito obrigado pela participação. Soline, muito obrigado pelo teu tempo aqui, por poder participar conosco. Volte sempre para a gente falar nessa segunda parte aqui. E voltamos agora, pessoal, no episódio 126. O que, que será que virá agora para o episódio 126? Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.